Bem, Cir, eu estava te devendo uma informação da semana passada. Quando você busca os primórdios do universo, na verdade, os primórdios de Arton, né? Você retorna incontáveis eras no passado. Você não tem noção de quanto tempo no passado você está. E tudo que você vê é um imenso vazio que te cerca. Esse vazio toma conta de tudo. E você não vê absolutamente nada. Então você vê um brilho. E você tem consciência de que você não é você. Mas sim uma memória, se é que pode se chamar isso de memória, do passado longínquo do vazio. Você vê essa memória através dos seus olhos, como se você estivesse vivendo isso, vivenciando isso. E você vê um brilho. Com esse brilho, você sente um desejo incontrolável de sair de onde você está, de ir até esse brilho, mas você não consegue. Você não tem forças para isso. Então você se estica, se espicha, e de você se desprende algo como se fosse um tentáculo. E se estica, se estica, se estica na direção desse brilho, até que se rompe. Onde esse tentáculo se rompe, o que fica dele ali, o que sobra dele, se forma uma espécie de uma esfera. E do que era nada, algo surge. E aí você estica novamente esse tentáculo e molda isso que se desprendeu de você com uma aparência. E quando você vê a aparência que toma forma ali, você se ele se surpreende com o que você está vendo. Porque o que você está vendo é uma forma assim corrompida, né, enegrecida ainda. Um pouco distorcida, não completa, mas o que está diante de você é Calmir. Esse Calmir primordial, ele olha ao redor, ele ganha consciência, ele olha ao redor e ele se desespera por estar no meio do nada, por estar sozinho. E aí você acha interessante isso que você fez e começa a desprender outros tentáculos e a formar outros seres. E assim surgem os 20 deuses. Os 20 deuses, incluindo Kaliadranok e Tilian. Ragnar e Hainin não estavam nesse princípio. Esses 20 seres, eles vão pouco a pouco adquirindo consciência, olhando uns para os outros, e conforme vocês eles vão se olhando, eles começam a se estranhar. Eles começam já a criar as suas rivalidades quando eles adquirem consciência. E conforme eles vão fortalecendo e consolidando essas personalidades deles, aquela coloração enegrecida, característica da ausência de todas as cores, característica da ausência de luz, da ausência de tudo, vai desvanecendo e dando lugar a cores, as cores que os deuses do panteão possuem. Você fica maravilhado com isso. E com seus tentáculos, você meio que os abraça. E depois meio que os empurra em direção à luz, em direção ao brilho. Como quem diz, vão e conquistem. Vão e criem. E aí os 20 deuses, eles se afastam e você os olha de longe e os vê criando o mundo de Arton em seguida, depois de incontáveis eras. É irônico para você, com a consciência da Ciri, observar o seguinte: o o primeiro dos 20 a surgir é Calmir. E ele surge por um mero acaso, de uma forma totalmente aleatória, espontânea e caótica. O segundo a surgir é justamente Nimbi, que é quando o vazio, né, você na forma do vazio, ele assumindo a consciência do vazio, você se encanta pelo que aconteceu e tenta replicar, tenta refazer aquele feito e se dedica com cuidado a fazer aquilo lá com perfeição absoluta. E aí, buscando a ordem absoluta, surge o segundo Deus, que é Nimbi. É engraçado, é irônico, porque os deuses eles vão surgindo todos um a um de forma invertida do que aquilo que vocês conhecem deles. Calmir, que é o deus da ordem, surgiu do caos. Nimbi, que é o deus do caos, surgiu de uma tentativa de botar ordem. Os 20 deuses começam a formar o mundo de Arton. E você se encanta com isso, nada. Fica maravilhado com isso. E aí você observa de longe com um tentáculo que se estica nos confins do multiverso. Enquanto eles estão fazendo essa criação, você toca o mundo de Arton em diversos pontos. Em cada um desses pontos que você toca, vão surgindo aquelas pedras pretas, vão surgindo outros objetos e locais e, vamos dizer assim, santuários diretamente ligados ao nada, ao vazio. Um desses santuários fica no subterrâneo de Malpetrim. E ali, o nada, ele deixa uma criatura que é uma parte de si, uma naga, vigiando, cuidando de um altar, uma espécie de um templo, em homenagem ao vazio. Conforme as eras passam, os deuses eles vão demonstrando poderes incríveis, inclusive os poderes de se teletransportarem, de mudarem de um local para o outro. A pessoa responsável pela manifestação desses poderes, primordialmente, é o Ina, que desenvolve a magia e a ensina para os outros deuses. Então os deuses eles começam a quebrar as regras do espaço e do tempo e se deslocar de um canto para o outro. E você, observando isso, começa a brincar com isso e começa a distorcer o próprio espaço, o próprio tempo, e cria bolsões dimensionais que presenteia cada um dos 20 deuses os seus planos divinos. Nesses planos divinos, quando você os cria e os presenteia aos deuses, você deixa dentro ali um pedaço de si também, como uma forma de você observar o que está acontecendo ali. Você deixa um pedacinho de si. Esses são os bolsões de nulificação, que são um pedaço do vazio e ao mesmo tempo um portal, uma conexão direta com o nada. Os deuses começam a criar raças e tudo mais, e vão moldando e povoando o Arton. E é nesse momento que você se encanta por isso e tenta copiar o que eles fazem. E começa a criar coisas distorcidas. E é nesse momento que você cria a naga que fica sobre Malpetrim. E aí os deuses, principalmente Calmir, começam a criar objetos e criam armas e tudo mais. E os deuses eles vão cada vez mais consolidando suas personalidades, o seu jeito de ser, e se afastando do nada, se afastando do vazio, se afastando das suas origens. E você acha interessante isso. Mas você também acha preocupante isso que está acontecendo, porque eles começam a se afastar demais de você. Então, nesse momento, você vê os deuses criando coisas e resolve tentar criar também. E é nesse momento que os 20 presentes são criados, são entregues a cada um dos deuses. E cada um dos 20 presentes tem em si ainda uma parte do vazio, uma parte do nada, como as coisas que existem em Arton, como os bolsões de nulificação, como o portal Insígnio. Tudo isso possui uma ligação direta com o nada, e você dá isso de presente aos deuses, para que eles tenham esses objetos consigo, pois são objetos de imenso poder, são objetos que possuem em si o próprio poder do nada. E são objetos que, obviamente, eles quereriam manter consigo o tempo todo. Uma forma de você estar mais próximo de cada um deles e observá-los. Conforme os deuses vão criando, desenvolvendo Arton e a si próprios, eles vão se distanciando cada vez mais do nada. Vai ficando mais e mais difícil para que você, nada, consiga se aproximar deles. Enquanto eles criam o mundo, você vai tocando o mundo e espalhando um pouquinho da sua essência por ali, por tudo ali, e você cria algumas regras que alguns efeitos, algumas travas que tornassem possível de você se conectar novamente com o mundo de Arton e com aqueles seres que saíram de você, aqueles seres que no final das contas são parte de você. Você cria algumas coisas no mundo utilizando do próprio poder inventado por Wina, e utiliza esse próprio poder para criar algumas formas de estabelecer uma conexão com você, uma forma de você próprio, nada, sair do lugar onde você está, se desprender dali e poder chegar até Arton. E mais, poder chegar até aquele brilho que você viu. E quando chegar naquele brilho, ver o que, que ele é. Descobrir, explorar, conhecer, assimilar. Enfim, são emoções confusas que passam em sua mente agora. Mas você cria esses modos de conseguir se conectar novamente com o mundo que se originou, de certa forma, a partir de você. E você cria essas coisas. E conforme você vai criando essas coisas e as eras vão avançando, e o multiverso que surgiu naquele Fulgiston, naquele brilho, naquele Big Bang, o multiverso atual, conforme ele vai sendo criado, povoado e desenvolvido e se tornando tudo, e você, o nada, se tornando cada vez menor, mais fraco e mais distante, conforme isso vai acontecendo e você vai diminuindo, enfraquecendo, você vai criando esses dispositivos de conexão, até que chega o ponto em que você se desconecta praticamente totalmente de Arton, do mundo, do tudo, ficando isolado no vazio entre as dimensões. E aí quando isso acontece, você perde essa conexão. É o momento em que você cria o último dos selos, o sétimo selo de conexão, o sétimo dispositivo. É exatamente nesse momento que você determina que coisas seriam feitas para trazer você de volta e criar uma conexão com você entre você e o mundo que você ajudou a criar. Algumas dessas conexões seriam mandar um mensageiro à Naga Guardiã, abaixo da cidade de Malpetrim. Uma outra forma seria, a exemplo do que aconteceu no princípio, quando os próprios deuses começaram a aprender com o Ina o poder da magia e começaram a manipular o espaço e o tempo. Uma outra forma seria criar algum tipo de paradoxo espaço-temporal, algo que criasse um cisma, uma fissão no contínuo do tempo, do espaço, do mundo, do tudo como que ele é. Algo que desse um bug nessa matriz e abrisse uma brecha para que as pessoas pudessem perceber que o tudo, na verdade, não é tudo. E existe algo além do tudo. Esse algo é o nada também. Outro desses pontos de conexão, essas formas de se conectar ao vazio, seria venerá-lo. Ou seja, se conectar diretamente com eles por vontade própria. Adorá-los como deuses. E como vocês bem sabem, como você, se ele bem sabe, isso é a chave para transformar um mero mortal num deus. A adoração, as preces. E quando alguém faz isso pro nada, o nada pode se tornar um deus também. O nada pode se tornar tudo. Outras formas seria você fazer uma reverência, uma oferenda ao nada, oferecer um pedaço do tudo a ele, para que ele possa se conectar com o tudo e se conectar com quem fez isso. E assim foram criadas essas rotas de conexão, vamos dizer assim, com o nada. E o nada conseguiu criar apenas 7 antes de se desconectar totalmente. E no sétimo, na sétima rota de conexão, foi na qual ele empreendeu o maior poder de todas as outras. Porque ele sabia que ele não teria mais tempo, porque ele ia se desconectar. Então, na última, ele colocou todo o poder que ele podia para que, se alguém se conectasse com ele, abrindo essas rotas de conexão, como se alguém abrisse os portões dos chakras, quem abrisse essas rotas de conexão, quando a sétima fosse aberta, conseguiria, sim, de fato, se conectar diretamente com ele. E aí, quando isso acontecesse, ele poderia finalmente se conectar com o universo e sair do local onde ele está recluso. O vazio entre as dimensões, que na verdade não é um local, mas sim ele próprio que adquiriu consciência. Então, cerca de 2 anos atrás, no tempo dos Artonianos, você finalmente recebeu pessoalmente aquele mensageiro que você tinha deixado em Arton, a Naga Guardiã. Não muito tempo depois disso, o tempo e o espaço foram dobrados de forma catastrófica, quase cataclísmica, fazendo com que as pessoas percebessem que algo além daquilo que eles viam existia, e fazendo com que elas buscassem descobrir o que é aquilo, se conectar com aquilo. Não muito tempo depois disso, foi enviado para você uma oferenda. Uma grande oferenda. Depois, oferendas menores, que não foram capazes de abrir uma conexão, por serem de pequeno tamanho e por não terem de fato esse intuito de se conectarem com você. Estou falando aqui das larvinhas do Garlath e antes da pedra do Tinal. E pouco tempo depois disso, aquilo, aquele momento pelo qual você tanto esperou, finalmente chegou. Um sacrifício foi feito a você. Uma oferenda de devoção, de fé, de crença, quase como que numa oração, crendo no seu poder, como se você fosse um próprio Deus, o Deus nada. Alguém acreditou que você pudesse salvar o mundo de Arton de uma ameaça. Alguém acreditou que você pudesse ir até o mundo e salvá-lo, o mundo que você ajudou a criar. Esse alguém fez um grande sacrifício, e mais que isso, sacrificou a si própria e foi até você pessoalmente, toda destroçada e destruída. Você, a seu modo, o que fez? A reconstruiu, a costurou, a emendou, reconstruiu parte do corpo dela, tal qual você fizera antes, no início, quando fez Calmir, fez Nimbe e os outros 18 deuses. Você viu na mente dela que o mundo que você tinha ajudado a criar estava em perigo, perigo de ser destruído, e você a enviou de volta para salvar o mundo daquela criatura terrível que ameaçava o ser que estava ali diante de você, que te pediu ajuda, que orou a você por ajuda, que fez um sacrifício a você, implorando pela sua bênção, que até ganhou poder de você. Você mandou esse ser de volta. Você mandou os outros seres que ela enviou para você anteriormente percorrerem o multiverso em busca de itens de poder. Esses itens de poder você teve contato quando esse ser chamado Ciere foi até você, portando em seu corpo as marcas desses itens. Porque o mundo em que você vive é um mundo de escuridão absoluta, um mundo de ausência de luz. Você é a ausência de luz, você é a ausência de todas as coisas. E essa Ciere, que agora fazia parte da ausência de todas as coisas, você via no corpo dela, nas mãos dela, brilhando tão vividamente quanto o brilho que você viu quando você despertou e adquiriu consciência. Você viu nas mãos dela esse mesmo brilho. Esse brilho tinha a forma de runas, runas mágicas. Quando você tocou as runas, você sentiu o poder delas e sentiu que com esse poder você finalmente poderia sair da sua prisão, que é você próprio, e ir até o mundo do brilho, entrar nele, fazer parte dele, torná-lo parte de você, criar mais coisas como você criou antes. Enfim, você se tornar tudo, ou fazer o tudo se tornar nada. Então você despachou seus agentes em busca dessas runas, em busca dessas partículas do brilho primordial. Criou outros seres para ajudar os seus agentes e os despachou pelo multiverso. E aí você testemunhou quando a pessoa que finalmente reconectou você ao multiverso foi derrotada e foi desconectada praticamente, totalmente, de você outra vez. Você viu essas pessoas que fizeram isso. Essas pessoas são Toff, Lisbeth, Murren, Griel, Theon, Celerin, Kurama, Kip e a própria Ciere em si.